Os irmãos Marcos e Gaiato. Marcos e Gaiato vão levar vocês a um universo onde a energia é gerada através de vibrações contagiantes que a música exerce sobre o ser humano. Então tô a fim de dar corda pra você. Tome cuidado, se não vai ser. Vamos chegar aqui na frente do águia! Que não ia te querer. Isso, vai chegando, bora! Descaldado, tem medo de se molhar. Não brinque comigo. Hoje eu vou pro Vetron, eu quero é dançar. Não brinque comigo. Já estamos lá, área! DJ Marcos e Gaiato é que vão tocar. Uma loucura esse Vetron! Essas energias serão redobradas, pois o novo Super Vetron entra no ar. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o Vetron tocar. Deixa o coração depois que abrir. Só vocês, vai! Diga Marcos e Gaiato. Tocando todas. Como se fosse na primeira vez. E a galera vai chegando. Acionando o pai. Devagarzinho! Aciona o painel, aciona o nosso painel. Do iluminação. Agora, acionando o cenário Ultra HD. Ai! E aí, quem sabe canta? Marcada demais, satisfação imensa está aqui em Belgraço mais uma vez. E a galera de Belgraço pra cima, na pressão. Te segura que vai começar. Te segura que vai começar o show do Vetron Águia. Só quem é filho de Deus aí, joga suas mãozinhas em cima. Joga suas mãozinhas pra cima, quem é filho de Deus. Quem é flamenguista, faz barulho. E quem vai torcer pro time da Chapecoense daqui pra frente aí, dá um grito! Só quem é de Belgraço vai jogando a mãozinha pra cima! E vai, e joga! Mãozinha pra cima! E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão! Bicho, é uma loucura esse metrô, meu irmão! E lá vem a primeira! E lá vem a primeira! E lá vem a primeira! Fala, maninho! Fala, maninho! Três! Balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Sonic Fernando Boy tá aqui presente na área, Gato Mestre. Valeu, garoto! Já chegamos, meu irmão! Loucura, uma loucura! Até 4 da manhã nossa festa hoje aqui no Recanto. Canto Amazônico, vai ser uma loucura, meu irmão! Uma loucura, uma loucura! E vai girando, e vai girando! Assim no caqueado, boa! Pontinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que DJ você Marco. Vai, eu fico ela toda. Só eu não tenho pra se eu sou louca. Novo Super Vetron! Opa! É a gente entrada que elas gostam! É do escurinho! Que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. E mais... Tem que molhar a garganta, né, boy? Senão não vai, filho! E aí, Juninho! Parabéns, garoto! O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha o Marcelinho aqui com a gente, obrigada, primeira dama. Valeu, Marcelo! E aqui estão o Marcos, o Gaiato, o Fernando Boy, Gato Mestre! Crocodilo em ação, vai! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Comando! A pontaria no pistão vai começar! É a nossa turnê do Marajó, meu irmão! Segura! Esse boy tem moral aqui no metrô, meu irmão! Nossa, irmãozinho, tá na área, pode crer! Valeu, Juninho! E não podendo deixar de vir de jeito nenhum aqui com a gente, meu irmão. Do Deus Gemix de Talária. Vamos no carinho. Tá aqui com a gente o nosso quarteto forma, meu irmão. E aí, mano? Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Esse é o nosso águia. Comando Águia. Um DJ pra fazer sucesso. DJ, DJ China insuperável. Mais que nome, é uma massa. Esse vetro é uma loucura. Nosso amigo Júnior tá aqui com a gente, a primeira dama, Júnior. Valeu. É meu garço, meu irmão. Agora ficou bonito o canto amazônico. A família tá chegando aqui na frente do Águia. Eu falei, não leva a cerca do Águia, não. Deixa sem cerca. Pra galera se aproximar bem do nosso ninho. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. E aí? Tá gostando, filha? Então rebola, vem. Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. E aí, Angelique, rebola pro gaiato, filho. Urupá, esse ano vai ser uma loucura, meu irmão. Te prepara. Festa desse ano de 2017 aqui, Vetro, abrindo com chave de ouro, meu irmão. Esse ano que vem é com muita paz, muita alegria, muita bem. Vamos! E aí, Julião? Sim, vem de embora, meu irmão. Um abraço pro Johnny Boy aqui com a gente, o Safadão de Melgaço, na área. Tá no ninho, tá no ninho. Só avisando a galera aqui de Melgaço que em setembro já tá confirmado Super Pop Live. Pela primeira vez em Melgaço vai ser uma loucura o Pop Live. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E daí a deitada, deitada, deitada. DJ Marcos e DJ Gaiato. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Super, super, super Vetro. Opa! O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do toco. Bicho, muita gente chegando, a galera que tá aí fora. A gente só viu o seguinte, que a festa vai até 4 da manhã, meu irmão. Esse Vetro é uma loucura. Quando chega em Melgaço é assim, moleque. Caça cheia, bora. Vem. Olha, olha o crocodilo. Pega, bicho, isso aqui é bom, moleque. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Olha a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Sempre! Eita, periquita! É verdade, a nossa festa hoje não tem hora pra parar, vai até 5. Enquanto tiver gente aqui dentro, a gente toca, meu irmão. É assim hoje, domingo. É a primeira do ano, que venha muitas festas boas pra Melgaço, porque vocês merecem também com muito carinho. E o Vetro sempre abrindo as portas assim. É como eu sempre falo, a galera comparece no Vetron, a gente bate as fotos, posta nas redes sociais e as outras aparelhagens de Belém. Vê o público e se anima e vem, porque o Super Pop Live em setembro tá chegando. Vai ser uma loucura! E joga a mãozinha pra cima na palma da mão! E joga as duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão. A torcida do papão, a torcida do leão. Bora pra cima. 3, 2, 1. Yeah. baixo, Boninho, tá muito baixo. Eu quero ver a galera cantar mais alto comigo. Só quem tá feliz da vida hoje aqui dentro do canto amazônico, quem tem Deus no coração, joga a mãozinha em cima. Assim, ó. Esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Acelerou, acelerou. Eu quero ouvir a voz bem alto. Canta. Olha só, o Agemix chegou aqui ganhar. A parada é o seguinte: Vetru no carnaval, completinho aí. A nossa área livre. E a gente vai montar toda a estrutura. Chegamos um pouquinho atrasado aqui, Melgaço, viu, gente? Muito carinho. E somos de barco agora essa turnê. Então é muito trabalho. Nós montamos o Vetru aqui pra vocês com muito carinho hoje, domingo. Pra fazer essa festa maravilhosa que tá sendo realizada hoje aqui, viu? Te prepara no carnaval, Melgaço! O Vetru volta, meu irmão! Daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, mega príncipe negro. Chega domingão, no Nova Dimensão, curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badala. Juninho Boy, tá aqui presente, obrigado mesmo, valeu, garoto! E aí, Angelix, mais uma dele, meu irmão! É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike louco, então é 24K. Na humildade, eles venceram, olha a pegada dos moleques. Sente o cheiro exalando o ferrado. E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. A torcida do leão, a torcida do papão. E vem assim, e vem assim. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Vocês, vai! Eu só quero o melhor pra ti. Quem sabe canta? Sabes bem que sim. Juninho, boa! Esse é o cara, tá aqui com a gente, meu irmão, vou direr. E aí, vocês? Do teu lado me sinto seguro. Pois não deixa canta bem alto, assim, vai. Por isso, eu vou te assumir. Bem alto! Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir, como eu vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai. Chama a mãozinha das mulheres solteiras. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Hoje sonhei com você, precisei acordar. Era tudo tão lindo, até eu recordar que mais um dia se passou. Solta a voz, vai, vocês, vai. Sei que eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você, yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Bicho. Língua do nosso águia escapou em Portel, meu irmão. Te amava, delirava, percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Isso foi uma bicada, né? Quem tá apaixonado aí, solta a voz bem alto, vai. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, e aí? Eu fiquei aliviado. Fala, Júlio. Tanto amor guardado, tanto tempo. Coisa boa demais, meu irmão. Uma loucura esse Vetru! Só dá pra saber se acontecer. Só vocês, canta bem alto agora, vai! É, e na hora que eu te beijei, primeiro que eu imaginei. Canta mais alto! No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, é só o aquecimento, meu irmão! É só o aquecimento! É só o aquecimento! E aí, Marco? E aí, Marquinhos? loucura, uma loucura, uma... E doida, e doida. E doida, e doida. Para já vem pra cima. É o boy, meu irmão. Os camaradas, meu irmão. Palmelado aqui de Melgaço, estão na área, valeu o carinho. Eles estão aqui já enlouquecendo, moleque. Toma o águia, né, meu irmão? Então vamos acabar. Sempre. Vamos deixar isso pra lá. E aí, Oxê? Quando esse Marcos e o Gaiato chega na loucura, filho. Só os melhores, vai. Vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não vai ir além. E aí, Fernando? De brincar e procurar alguém. É o Fernando Boy, e aí, Dedé? Olha o rei dos brinquedinhos, já tá endoidando, garoto. Mas não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa estrela chegou ao fim. Aqui com a gente, Carol. Um abraço. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito. Eita, Carolzinho! Eu vim aqui, morrendo de saudade. Bicha, a Carol lembrou, não foi, mãe? Ai! O seu cabelo, ai! Verdade, com muito carinho. Já tá aqui na área, Carol. Obrigado. Você tá do ninho, meu irmão. E quando sai, fiquei esperando você voltar. E quando sai, fico aqui esperando você me amar. Vambora pra cima, meu comando, Águia! Deixeiro foi com doido! Então toma! Está difícil de entender. Eita, Gaiato! Deixeiro foi com doido! Então toma! Te disse que és minha paixão. E ganhei só uma ilusão. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tem. DJ Marco, vou baixar o som, quero ver a galera cantar comigo, vai! Só vocês, vão! Vamos ser e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de inventar de mim. Só vocês, canta! Ou tira. Fazendo derrame de gelo, valeu o carinho, meu irmão. Tá aqui no nosso área, garoto. Cadê a mãozinha dos homens que gostam de mulher bonita? Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão. Eita, meu vício, garoto. Bicho, esse vetrô é uma loucura, meu irmão. É uma loucura. DJ Marcos e DJ Gaiato. Preto Verequês completamente vetrô e a Jorge, a primeira dama, tá no bar. Oh! Oi, senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar louco. Vou ficar louco. Vai pro doido. Sem você. Super Vetron. Eu vou estar perdido. Baby, amor. Só vocês, vai, canta. Opa! Todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito. Só tu sabes como dá valor. Mas tu é. E aí, Carol? Ai, bicho, é uma loucura. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Girando mais uma! Gaiato. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Olha o gato mestre aqui com a gente aí, boy. Bicho, esse moleque é muito baixo, meu irmão. Tá aqui no Aia também. É o perna de pau do Vetron. Fala, Didi André. Abraço pra você, tá aqui na área, tá no Aia também. Com muito carinho, valeu, André. É o boy, é o ciclo, irmão, a Gemix, toda a cúpula aqui com a gente. Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Pra cima! Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Tem alguém aqui apaixonado hoje? Tem! Só quem tá amando na vida, dá um grito aí! Que ainda não traiu esse ano de 2017, joga a mãozinha pra cima aí, ó! Isso, tá bonito, garoto! Olha, rapaz, anda não trair também, né? Júnior! Ele tá aqui, o Marcelo, a primeira dama! Bicho, um abraço, muito carinho, a família Magnético aqui com a gente também. Valeu ontem, sucesso lá! O Guajará, Metron, no câmbio também, sucesso! Parabéns à família Magnético, viu? Abraço muito carinho pra você, tá aqui com a gente. É o DJ, meu irmão Juntinho, garoto. Sempre, sempre, sempre. Sábado que vem tem Vetron e Anajás. E não para o Vetron. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós, não haverá DJ medo. Marco. My love, você é meu desejo. E nesse momento, DJ Marcos e Gaiato. Vou casar com você quando você entrou. Quem sabe canta bem alto, vai vocês, bora. Você entregou a você. Agora. Eu só quero o melhor pra ti. O quê? Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo. Olha o Agemix, Marcos. É muita onda esse moleque. Fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Pus no dedo o meu compromisso. O quê, vai? Isso, eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Aí, Berequete. Liberou R$90 aí pro rapaz da bicicleta, com muito carinho. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Bicho, olha nossas equipes aqui em peso com a gente, obrigado pelo carinho. Família Magnético na área, valeu. Olha o Júlio, Gabriel, deu a Júlio. Comando Águia. Super Velho Vetron, a mais bonita e moderna aparelhagem do Pará. Só a mãozinha das mulheres bonita aí pra cima. Só a mãozinha das mulheres solteiras, vai. Quem tá afim de namorar hoje aí com alguém? Bota a mãozinha pra cima. Quem tá afim de fazer amor gostoso esse ano de 2017, começando com chave de ouro? Ai, cara. Solta-te, solta-te, vai! É, Carol. Preciso te ter, vai! Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Bora beber, meu essa irmão! Sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda. Você sentando no mozão. Como a gente sempre fala, né? A gente vai morrer, não leva nada, então bora curtir. Bora curtir na paz, meu irmão, aqui no Águia, bora. Você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Gato mestre, lá no fundo, registrando nossas fotos aí pras redes sociais. Aqui, meu verso, tamo aqui. O pai te ama. Vai, toma! Bicho, ontem de amanhecer, hoje de novo. E hoje o Gaeto tá na área, né, meu irmão? Loucura, vai! Vai, toma! Vai, gostosa! Evoquei mamonas assassinas, evoquei também o time. Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa! Vai, toma! Quem tá feliz da vida aí, joga a mãozinha em cima! E canta! Em setembro tem Pop Live aqui. Família Magnético na área, obrigado pelo carinho. Todos vocês moram aqui no coração. DJ Marcos e Gaiato, os maninhos que detonam e são sucesso no Pará. Bora, boy! Pedro Fumê, rolando vários backs, som do último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. E as mulheres, vai! Só as gás, que... mulheres solteiras, bora! Pra cima! Do pai, para as danadinhas no cotadinho do pai. Para as danadinhas no cotadinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. O que, vai? Para as danadinhas no cotadinho do pai. Para as danadinhas no cotadinho do pai. Para as danadinhas no cotadinho do pai. Eu lance nela ontem. E aí, como é que é? A galera da GFM tá em peso. Toda a galera aqui com a gente aí, DJ André. Um abraço a você com muito carinho, toda a equipe da GFM tá em peso aí, maninho. Bicho, é uma loucura, estou em peso aqui com a gente, mano, olha só. Marcos e Gaiato, os irmãos que arrebentam em todo o estado do Pará. Terminando a nossa turnê aqui do Marajó. A gente já vai seguir a turnê do sul do Pará, viu, gente? Vamos até em Conceição do Araguaia. Te segura, esse metrô anda, moleque. Todas as cidades do sul do Pará a gente vai andar. Fevereiro, março e abril. Aproveita que a mamadeira tá. E vocês vai? Pavio, tô na Mazema, os cria, pensou besteira. Aí vindo do sul, Maranhão, te segura. Depois o Maranhão, Santa Catarina, Vetrô. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira. Em abril, Vetrô em Santa Catarina. Aqui o DJ. Vamos, foi no Rio, a gente vai em Santa Catarina agora, Marinho. Vamos nessa. Liga na ideia, se liga na ideia. Então vamos assim, quem torce para o Remo dá um... Só quem torce para o Remo, vai! Canta! Remo! Só a torcida do Leão! Joga a mãozinha, vai! Uhul, eu torço pro Pai Sandu! E a torcida do Papão! Uhul. Só quem torce pro Pai Sandu! Eu torço pro Pai! Ô, meu pai, eu torço pro pai. Ô, meu pai. E aí, André? Tá aqui com a gente, pode ir, boy. Só a torcida do Remo, vai. Opa! O homem é bom. Então, uhul, eu torço pro pai Sandu. Aí, minha produção, deixa no escurinho aí. Tudo no escurinho. Isso, tá bonito agora sim. Quem é que gosta do escurinho aí? Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem tá com o isqueiro aí na mão. Acende o isqueiro. Quem não tá, acende o celular aí que eu quero ver. Bora. Joga pra cima. Essa luz aqui. Joga. O responsável pode apagá-la. Joga. Essa luz aqui. Acende o celular aí. Joga o celular na mão direita, quem é filho de Deus. Quem gosta de fazer fumaça. Só quem é filho de Deus, acende. Onda. Acende o celular na mãozinha direita, só quem é filho de Deus aí. Joga o celular assim na mão direita pra cima. Vai jogando assim pro lado e pro outro pra ficar bonito, vai. Isso, tá bonito. Só os usuários. Só vocês, vai. Acende agora, bora. Vem, molequinho, vem, que vem. Esse gaiato é uma loucura, filho. Eu queria mudar. O meu mundo me sinto ser assim. E aqui a gente vai tocar de tudo pra galera, viu? Vamos tocando assim. Minha mente evita no meio da malandragem. Só por fumaça. Cresci numa quebrada onde não pode dar mole. Onde amigo e confiança com certeza não há. E aí, o Gemixê! Boy, Dinho, toda a galera aí, o João! Bora pra cima! Supervetron! Esse Marcos de Gaiato é uma loucura! A música de Gurupá, vai! E joga a mãozinha pra cima e vai! Dá-lhe soquinho pro céu, dá-lhe soquinho pro céu. Bora! A música que marcou o grupo, meu irmão! E aí, Marli? Nosso amigo Danildo Andrade aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Júnior e a Duda, moleque, na área. E sexta-feira tem a carretinha puta som. Vai ser uma loucura. Gente, a gente fica feliz de estar aqui mais uma vez, meu Melgaço. Muito carinho com o nosso Vetron. O nosso humilde Vetron, simples Vetron. E aqui a gente deixa o recado pra galera que a gente é sozinho, lutando aí. Verdade. E uma parceria agora com o nosso amigo preto, JL a Fusão. Pode crer, Maria! O Vetron não é grande não, mas o conjunto comandante Marcos e Gaiato tem nome e sobrenome em todo o estado do Pará. Super Vetron. E a galera gosta desse Vetron, meu irmão, pode crer. E aí, Juninho? A gente só tem que agradecer mais um ano de vida. Que venha 2017 com muita paz e alegria. Sobe aí, gordinho gostoso. Eita, boy! É o boy das meninas aqui. Dá um alô aí, meu irmão. Tá uma loucura, meu irmão. Esse Vetron é uma loucura, garoto. Manda alôzão aqui, meu parceiro Jaga também. Lá da Maiaria Jagate, junto com o Manu Destinos. E toda a galera de Belgás. Esse Vetron, gaiato. É uma loucura. Graças ao nosso Deus, mano. Maravilhoso! Quem trabalha, Deus ajuda! E quem tem fé em Deus aí, joga a mãozinha pra cima! Verdade, vamos assim, você que tem um sonho, é só seguir em frente. Isso foi um sonho dos irmãos. E hoje tá aí! Vamos nós! Comando Águia! Grita, meu águia! Grita, meu águia! Novo Vetron, transmitindo emoção em cada apresentação. Vem! Olha o Wesley Safadão aí no meio da galera aí. Juninho. Esse é o Safadão, né? Tá lá aí, Safadão. E a Carolzinha de Breves aqui na área com a gente. Obrigado pelo carinho. Bicha, a Carol lembrou de um dia muito especial, meu irmão. Ela que deu uma carona pro Gaiato em breve, bicho, é uma loucura! Olha o balãozinho da EBA e os irmãos da área, meu irmão! E a nossa festa vai até 4 da manhã, te segura! Quem vai trabalhar aí amanhã ressacado aí, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem vai acordar meio dia aí, dá um gritão. Bicho, a G-Mix vai acordar só sexta. Ele tá amanhecido já, mano. Conversa fiada, tá na madrugada. De saber de nada, mas ela tá preparada. Bora, DJinho! Presente com a gente, meu irmão! E aí, João? Só beijar na boca. Nossos amigos particulares aqui com a gente. Depois beija ali. No final do baile, ela sempre tá doido. DJ Marcos e DJ Gaiato. Já estamos juntos, bora! Equipe Super Saiyan Jeans aqui com a gente, valeu! Estou na área também. Ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e breja. Mas sempre quando chama uma vida, olha o senhor cercar, meu irmão. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa. Pra cima, pra cima. Cadê a mãozinha das mulheres que tem uma amiga parceira? Só mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Quem que tem uma amiga parceira, dá o grito. Olha o Dedé, o rei dos periquitinhos. Aí, Dedé. Um abraço, maninho. É amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras, vai viver elas com você. Bicho, Daná, tá no berço aí, a galera do Magnético. Parabéns pra você, Daná, com muitos anos de vida. Que esse ano venha de muitas bênçãos, felicidade pra você. Essa agenda da Polícia Militar tá aqui, obrigado pelo carinho. Recepção aqui no nosso Águia, meu irmão. Festa bacana, meu garça, a galera curte na manha, assim, na moral, né? Acende um pra relaxar, acende um pra madrugar. Olha o Wesley Safadão! O arregaçador, o arregaçador. Fogo na Babilônia. Eita, coisa boa chegando! Saturday morning, jumped out of bed. E aqui nós tocamos de tudo! De tudo um pouquinho de cada pra galera, se liga! E a Carol? Carol, olha o águia! Grita, meu águia! Quem que tá feliz hoje aí? Joga a mãozinha pra cima! Olha só, gente, hoje é segunda-feira, né? Quem vai acordar hoje, segunda, depois de meio-dia, dá um grito! Só que é segunda, né? Sexta-feira não. Bicho, a galera que vem curtir o Vetron, ele saiu falando o seguinte: olha, esse Marcos e o Gaiato são uma loucura, mano. Ninguém para mais, ninguém para de dançar, bicho, aqui. Daqui a pouquinho tem um forró, tem as marcantes, aí a gente já vai acelerar a parada de novo e o bagulho fica doido. Atenção, hoje é Mix! Mexeram, foi com doido! O homem é bom, o homem é espetacular! Opa! Sempre! Super Vetron! Comando Águia! Tá uma loucura isso aqui, moleque. Um copo, a cerveja, um uísque, um cigarro. Adriano Cerveja. Eu não tô nada bem. E minha ex beijando outro dentro do carro. E aí, Dinho, bora, Dinho. Não sei porque me ligou, com saudade chorando. Fernando Boy. Esse sábado agora vai estar em breve. Escuta carinho, sucesso, garoto. Ninguém te esperando, confiei demais. Me enganei de novo, eu quebrei a cara. Tomei porres por você. Mais uma vez o meu coração derreteu. A culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida. E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou. E o gato maestro tá solteiro! Sucesso! Marcos e Gaiato, mixando pra você dançar! Tem alguém solteiro hoje, hein? Então vamos receber com muito carinho! Ronaldinho Gaúcho! Só pra quem tá solteiro agora! Que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. DJ Marco. Do boy aí, moleque. Bicho, uma loucura esse boy, moleque. Bora mais uma. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Para beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Para beber, que eu tô solteiro. Super Vetron, comando Águia. Bota, meu vagabundo. Opa, Juninho, bora. Cima. A gente briga e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. sempre rola uma DR. Uma amiga fofoqueira, falando da minha mina. Gente, sem era nem verá. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou. Olha o porre, moleque. Hoje eu vi que essa galera aí, ó. Bicho, mais uma noite que eles vão amanhecer, meu irmão. Se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela aperta. Olha o João aí, só da mãe, né, João? Todo mundo nessa história, ele é atrás. Ih, cheguei a pabelê esse cara, mano. Eu só que o Vetrão chegou e ele disse não. Todo mundo nessa história. Só na segunda. É safadão em Jurerê! Loucura esse vídeo, moleque. Toma, chico. Wesley Safadão. Tem que fazer uma chapinha nesse cabelo, tá duro pra caralho. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu. E aí, Carol? Vamos assim. Melgaço, Melgaço, a Fobig P. E aí, Marcelinho? DJ Marcos, olá, DJ Marcos, olá, DJ Gaiato, olá, DJ Gaiato. Olá, DJ Marcos, olá, DJ Marcos. Toma-te! Me sinto a vida, mano. Vamos girando de tudo pra galera, vai. Família Magnético! Isso na área aí, ó. E Xandinho tá tipo. Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Eita, boy! Olha o boy! Tá loucura, boy! No som do forró. E aí, Dadá, Juinho? Sexta-feira tem a puta soma, é. E as mulheres solteiras, bora. Vai no gaqueado no gigante assim. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a... Em setembro da festividade aqui, né, o gaço? Canto Amazônico já de cara nova. Super Pop Live. É esse Juninho pela primeira vez em Melgaço. Vai ser uma loucura. Todas as cidades do Marajó vai estar aqui dentro, mano. Vai ser muito firme. Fevereiro. Aliás, quem vai inaugurar aqui um novo espaço do Canto Amazônico já vai ser o Vetrão no Carnaval. Mais uma aí do nosso Loja Mix, com muito carinho. Vai subir por aí. Vetrão elétrico, meu irmão. Te prepara, turma. Parada é o seguinte, ó. Nayane Rodrigues, a melhor lingerie do Brasil. As meninas adoram. E bota o short da moça por cima, vai. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Novo Super Vetrão. DJ Marcos. Começou a seduzir, malandramente, meteu o pé pra casa. Tô no Super Vetron, tocando sucessos, Super Amor, baby. Com o DJ Marcos e o DJ Gaiato, o chonozão do Pará. E aqui no Vetron a gente toca de tudo pra galera, eu falei. Agora ninguém para de dançar mais, meu irmão. Era isso que vocês queriam, ah! Ei, você que tava olhando pra sua primeira dama aí, tava afim de jogar aquela chave. A hora agora de pegar e dançar agarradinho. Uhul! É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é.

Assim no som da rocha a gente não gosta nem de falar muito, porque a galera gosta de dançar, né? Perceberá. Bora pra cima! Que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Júnior e Neto, sucesso! Olá, Marcos. Detonando só as balas. Pra você não parar. Eita, de dançar. Meu irmão, olha a sequência aí da rocha, vai! Uhul! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Esse Marcos e Gaiato sempre como eu queria tocando só os melhores, morou de passa, meu irmão. Te dar um beijo ardente. É por isso que a galera dá valor, meu irmão. Não posso ter você aqui, fico só na vontade. DJ Marcos. E aí, boy? Estou pensando. Fernando Boy, nosso parceiro, amigo particular, meu irmão. Já bate uma saudade. Esse cara vai fazer parte da família. Já vai com a gente daqui, boy. Dessa vez é valendo. Para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. O boy já vai cancelar aí o cachê. Lá de breve, já vai para Najás com o Vetrome. Uma loucura. Vai formar o trio. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. O relógio tá girando, tá girando, tá girando e eu aqui perdendo. Já já tem o som das marcantes. Quem gosta de curtir com a Isabela aí? Já já tem as melhores marcantes pra galera. Já tá pronta minha mala e não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu. Não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas. Carol e a Patrícia! Olha a Patrícia! Deus! Uma loucura, Patrícia! Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Banda 007. Só as melhores assim, rocha. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que... Hoje é Mixi. Em fevereiro, carnaval tá chegando. Inauguração do novo espaço aqui do Canto Amazônico. Vetrô com toda a sua estrutura montada, meu irmão. Vai ser o carnaval inteiro, né, filho? Vai ser uma loucura, moleque. Vetrô elétrico. E dessa vida nada se leva. E no fundo todo mundo espera. Opa! Um amor que venha pra salvar. Pra completar. Família Magnético! O nosso santo bateu. O amor da sua vida. Eles estão ali só na manha, meu irmão. Tudo que é meu hoje é seu. É o encontro dos águias aqui. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim precisa rimar. Marcos e Gaiato mixando pra você dançar. Romeu. Arrocha tu. Já já tem o som das marcantes. Um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. Eu não tô nada bem. Liminha espejando outro dentro do carro. Não sei porquê. Ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei demais, me enganei. De novo quebrei a cara. E olha só, gente, quem tá aí fora, pode entrar, porque nossa festa vai até 4 da manhã, hoje aqui, no Canto Amazônico. Eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amou. show do Salão Novo Visual. Um abraço pra você, do carinho da área, hein, meu irmão. Ele que vai dar um grau na barba do Gaiato amanhã. Verdade, bora. Sou o quê? Hoje sou passado pra você. Tá na área, bora. Romeu, a voz que apaixona. Pra cima, borra! Dio! João! Hoje é Mixi! Quarteto formado! Bicho, mexeram foi com doido, meu irmão. Eu não tô nada bem, menina esbeijando outro dentro do carro. Uma loucura, né, Júnior? Por onde esse vetrão passa é uma loucura. Ontem em Portel foi loucura, muita chuva. Mas assim mesmo a galera invadiu o câmbio. Invadiu o Guajará. Galera Magnésico na área. Foi sucesso ontem, obrigado, carinho. Respeito, moral. Estou na área aqui com a gente. Se eu tô aqui jogado no meio da rua. Meu Deus. Super Vetron, comando Águia. Vamos nós, vamos nessa, maninho. Super Vetron, dá-lhe meu Águia pra cima. Só quem gosta de lembrar de coisa boa. Vai chegando a primeira marcante. E a galera de Belgaço! Mixagens de The Gilbillion Show! Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh, ei! Só vocês, bora! Fica lá, meu coração, dentro de mim me chamando. Na solidão, no cenário triste da dor. E aí, Marcelo? Você não acha aquele amor? Em você eu não acho. Procurei você e não acho. A solidão no cenário triste da dor. Quero tudo de novo, o que acabou. Bicho, uma loucura! Essa família de Melgaço, com muito carinho. E a gente tem o respeito, uma moral. Quero agradecer todos os DJs de aparelhagem que estão aqui com a gente. Família Magnética, a galera de aparelhagem. Os nossos fãs que vieram hoje aqui comprar o ingresso, meu irmão. Isso! E a gente vai até 4 da manhã. E o Gaiato e o Marcos vai detonando só os principais, só os melhores, só os que não sentem. Aqui no Canto Amazônico! Essa música a gente não deixa, não poderia deixar de tocar de jeito nenhum, meu irmão. É o nosso hino. Manda. Aonde tudo começou a história. E aí? Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, tá? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor e a... Olha o beijo do Gaiato aí. E aí, Juninho, bora! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Essa música é o hino nas marcantes. Em todas as aparelhagens de Belém do Pará, meu irmão, em todo estado. Tá com medo do amor, e aí? Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Chiquinho! Olha o Chiquinho na areia. Tocando todas, como se fosse na primeira vez. Aqui, meu Melgaço. Porque todas as vezes que a gente vem é lotadinho. É lotadinho. É lotadinho. É lotadinho. Vambora! E aí, Angemix, é pra cima. Bora! Quero ver a galera cantar essa música aí daqui a pouquinho. Eu vou fazer a contagem, meu irmão! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. E aí, Jurubi? Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Como é que é, vai? Mas veio você. Vou baixar o som e vocês vão cantar. 3, 2, 1. Pra todo mundo ver. Olha a equipe Super Saiyajin aqui com a gente. Valeu, garoto! Canta Amazônica, uma loucura. O Wesley Safadão tá aqui na área. O Corre! Essa bicha do cordeiro, moleque. E aí? A gente vai levar ele no Titanic agora dessa vez. Ei, vou te mostrar o meu poder. E você vai pirar e enlouquecer. Aí, Fernando Boy. Desejar o meu amor. O Wesley Safadão vai no Titanic agora, mano. Sei. Essa é uma loucura. Preciso ouvir você dizer que sim. Sei que nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. Te leva pra dar uma volta no meu mundo. Revelar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser, pode pedir. I am so good. Sabe aquele dia que você se foi? Toma, tinha uma loucura esse vetrão! Um vermelho, uma lágrima caiu. Bloco Sol Disputão 2017. E aí? Todos os amigos do Bloco Sol Disputão estão aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Recepção bacana na área. E a gente toca só as que não seja agora. Só as que não seja. De Andrezinho aqui com a gente. O Raizinho só com a gente. O fotógrafo oficial da área, moleque. Valeu, um abraço pro Galinho do Gaiato Boninho. E a Carol? Essa Carol é uma loucura. Eu tenho o nome em mim. Só quem tem uma tatuagem aí. O Gaiato tá igual a Ferrari. Só patrocínio, meu irmão. Bora. E aí, Marcelo? Qualidade de som, meu irmão. Só alegria. Reduzido o nosso Vetron aqui, o Aya. O Aya da Amazônia! O amor que sinto por você não é de TV, não é nenhum som. Família Magnético na área, obrigado, carinho! Pode crer! Estou à tua procura, ó meu amor, ó meu amor. Me diz por favor, se você só quer brincar com meu coração. Estando todos os momentos, meu irmão. E a gente perdendo aí. Menino, vem me beijar. Vem logo, vem me amar. Não sai do meu pensamento. Te quero todo momento. Vamos girando assim no som das marcantes, vai. DJ Marcos. Já tem pressão. O sucesso do Pará. E a Josi lá de Portel tá aqui na área com a gente. Muita preguiça, viu? Mais e mais, desejo incontrolável pra ter você aqui. Eu preciso do seu beijo, do seu corpo, do seu jeito. E aí, Veraquês, completamente. Todo sol do horizonte, sendo sem formar de gente. Eu desejo ter você a todo instante, curte o que custa, meu bem. Todo sol do horizonte, sendo sem formar de gente. Horizonte, horizonte. Bicho, olha só, a gente avisa a galera aí que a gente tá na turnê do Vetron. Gente, dia 14 a gente tá em Anajás, dia 20 em Boa Vista, na festividade de São Sebastião. Dia 28 em Limoeiro do Ajuru. O próximo final de semana já em Cametá, Mocajuba e Baião vai ser uma loucura. E o Vetron não para, meu irmão. Aí a carreta já chega em Cametá, a gente já embarca pra carreta e sai pro sul. E que vem o sul. Tomate, meu irmão, essa aí é bacana. Olha só, um abraço pro nosso amigo Bago, o dançarino aí de Melgaço na área, meu irmão. Um dia eu sonhei, encontrei você. É o dançarino? Seu jeito de me... Aí, a Gmix. Wesley Safadão já quer de Rony K aqui, meu irmão. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Bora que a família de Melgaço tá a fim de enlouquecer. Bicho, a nossa festa não tem hora pra parar, meu irmão. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Vetrão em Santa Catarina pela primeira vez. Eita, que esse Vetrão anda. Vamos fazer a festa só para os paraenses lá. Tem muito paraense, meu irmão. E eles vão curtir a primeira aparelhagem em Santa Catarina. Vai ser demais, vai toda a estrutura. Olha o vereador Carlos Diniz aí, o DJ André. Tá aí dando geral. E aí, Fernando Boi! O cara que fez o velho caçadeiro e grupar tá aqui na área! Aqui no setor, Marinho! Só lembrando que esse ano que vem agora, grupar Castanheira, Bangueirão, Maloca! Eita, vai ser tudo nosso! Só Gemix! A gente vai levar três aparelhagens daqui de Melgaço, né? E o Vetrão vai estar por lá também, meu irmão, juntinho. Logo me abraçou, dizendo amor, também pra te fazer feliz. Estou aqui, me nunca te esqueci. Muito bem, eu vou fazer. E aí, Fernando? Já tá no meio da galera, e aí, meu irmão? O negócio tá bacana aqui, meu irmão. E aí, Gaiato? Meu parceiro, Gazela! Ele, o Antilô, olha o Agemix aqui também, o cara que arrebenta em Melgaço, ele vai dar um alô aqui no Vetrão. Com certeza, tem moral. Alô, gente, manda alô pra galera aí, velho. Todos vocês, vai. Gaiato, com muito carinho que mais uma vez o povo de Melgaço recebe o Vetrão. Segunda-feira, foi a segunda que arrebentou, primeira vez que o Vetrão vem em Melgaço, hoje domingo não foi diferente. Galera de Melgaço, vai receber o Vetrão com muito mais barulho. Super! Quem é de Melgaço, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Amanhecido, DJ, amanhecido, de novo. Verdade, verdade, com muito carinho. Gente, a gente tem um carinho pela essa galera aí, DJ de aparelhagem. Aqui o Fernando Banhudinho, toda a galera aí, o nosso amigo João, galera do Magnético. Obrigado pelo carinho, pela recepção de todos vocês aqui com a gente. O nosso público que veio, né? E a gente tá aqui hoje, mais uma domingueira bonita, gostosa. A gente não tem hora pra parar essa festa aqui hoje. A gente vai até de manhã. E quando tiver gente aqui dentro, o Marcos e o Gaiato vai estar tocando pra vocês. Vamos pra cima, maninho! E aí, meu parceiro DJ Marcos, é o seguinte. Só reduz um pouquinho, só um pouquinho. Que eu vou perguntar pra galera de Melgaço. Se eles não estiverem gostando, eles vão dizer. Mas se estiver gostando, vão falar mais forte ainda. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Quem não curtiu o Vetrão? Eu quero ver mais alto, vai! 1, 2, 3, 4, 5 mil. Quem não curtiu o Vetrão? Vai pra puta que pariu! O bagulho tá doido, meu DJ Marco! Tô louco! Uma loucura esse Vetrão, meu irmão! É só aqui! Que a galera tem moral, a gente joga o microfone aí pro meio da multidão, pros nossos amigos particulares aqui. E o Vetrão vai na humildade sempre! Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver do nós, não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento, quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, no corpo. E aí, Berequete, completamente, Betron, vai. Vida, chama. Eu só quero o melhor pra ti. A Josi. Sabes bem que sim. E aí, Carol? Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Vamos! Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Tá uma loucura, tá uma loucura esse metrô! Mais uma! Vai doida, vai doida, vai doida! Galera do Magnético! Valeu, um abraço com muito carinho! A putaria no pistão vai começar. Imaginando, mano. A putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca. E aí, Girinho, só na mãe do Girinho ali, meu irmão, embaixo. Com a galera, Girinho. Vibiri que tá boa. Tem Super Pop Live aqui! Quem é que vem pro Pop Live aí? Joga a mãozinha em cima aí! Vai ser uma loucura! Olha, gente, quando autorizar aí a venda dos ingressos antecipados do Pop Live, compre o seu muito mais barato, viu? Porque na hora vocês já sabem! Bora enlouquecer, meu garçom! Vai torcer pro time da Chapecoense daqui pra frente aí, faz barulho! Inclusive eu já comprei minha camisa! Bora nessa! Verdade, vai ser uma loucura!